Nesse sábado, dia 19 de outubro, aconteceu na Sociedade Alvorada a convenção municipal do MDB de Gaspar, com o presidente reeleito Roberto Pereira e vice Walter Morello. Quero começar então com Roberto Pereira, novamente sendo reconduzido ao cargo do partido. Roberto, o que levou o senhor a dar continuidade a esse trabalho? Olha, Jean e ouvintes da Rádio Sentinela, a gente vive um momento muito bom em Gaspar, né? O prefeito Kleber Mandal faz uma administração muito séria, comprometida e mostrando um novo jeito de governar. Então, a gente está se avizinhando, né, as eleições do ano que vem. O prefeito Kleber Mandal vai ser candidato à reeleição. Então, a gente tem um desafio de manter esse trabalho, dar continuidade e com o grande desafio de reeleger o prefeito Kleber e também manter os nossos vereadores. Com uma meta a mais de eleger pelo menos duas mulheres vereadoras. Os próprios filiados, mesmo chapa única, estiveram aqui presentes, fizeram questão de dar o seu voto de sim nessa chapa. É verdade, a gente percebe que quando é uma chapa de consenso, as pessoas, claro que não tem tanta disputa, né? Mas mesmo assim, compareceu um grande público aqui, as pessoas demonstram que estão afinadas conosco e a gente fica muito feliz em conversar com os amigos para falar um pouco sobre política e sobre a nossa amada Gaspar. Doutor Roberto, o senhor faz questão sempre salientar que o MDB está se fortalecendo não somente com vereadores, mas também principalmente no lado das mulheres. Sim, esse com certeza é o maior trabalho que a gente tem feito. A Ivete, que é a nossa presidente do MDB Mulher, e todas as nossas mulheres têm feito um trabalho fantástico de trazer a mulher para a política. É muito importante as mulheres participarem, afinal elas são já maioria na sociedade e elas têm que ocupar esse espaço. Eu sempre falo que a nossa campanha desde 2012 deu certo, porque sempre foi uma campanha em família. Eu sempre vi o Kleber com a sua esposa, com a Leila, nossos candidatos a vereador, sempre foi um trabalho conjunto em família. Então, quando a família está presente, as coisas dão certo. É uma convenção de um partido, mas percebe-se que também lideranças de outros partidos estiveram aqui presentes dando o aval. Sim, a gente fica muito feliz com a presença do nosso vice-prefeito, o Lu, que é o presidente do PP. Também está aqui o pessoal do PDT, do PSDB. Os partidos estão alinhados conosco na base e isso demonstra a nossa organização e nosso grupo. Roberto, e nessa convenção teve também a oportunidade de apresentar novos filiados. Sim, isso é muito importante. A cada evento do PDB a gente traz novas pessoas para a família. Isso demonstra que o partido está sempre em crescimento. Vou começar com o vice-presidente do MDB, de Gaspar, Walter Morello, mais uma vez sendo reconduzido ao cargo. Walter, é um processo que acontece com todos os partidos e o MDB escolheu essa data. A gente já vem fazendo um trabalho, né, Jean, ouvinte da Rádio Sentinela, há muitos anos, né, dentro do MDB, e é sempre uma satisfação para mim poder servir o meu partido. O time que está ganhando não se mexe, né, diz aquele ditado, né, então a gente está fazendo um belo trabalho aí, juntamente com o nosso prefeito, né, com a nossa administração municipal. E como o ano que vem é um ano de eleições, né, para prefeito e vereadores, a gente preferiu, por bem, manter o nosso diretório, manter a nossa executiva, como a gente já vem trabalhando esses anos todos. E eu, como bom soldado do partido, que estou há muitos anos militando aí no partido, estou sempre à disposição e trabalhando para a gente sempre estar o melhor do partido. Porque, como você pode ver aí, é uma festa democrática, a gente vem aí, uma convenção dessa, muitos filiados, muitos amigos aqui confraternizando com a gente, e é uma alegria muito grande. Vou conversar com o prefeito municipal de Gaspar, Kleber Vandal, do MDB, nessa convenção municipal. Kleber, reconduzindo novamente o doutor Roberto Pereira como presidente, o vice Walter Morello, esse trabalho já visando as eleições de 2020. O importante, né, que a gente atingiu um grau de maturidade interna do partido, de harmonia, de unidade do partido, né, no sentido de reconduzir o Roberto e o Walter na presidência do partido, de dar o suporte político que a gente precisa para a nossa caminhada aqui em Gaspar. Trabalho que a gente faz surte efeitos e resultado. Então, fico feliz de ver aqui a nossa militância, a população, né, o pessoal filiado ao 15, participando, né, desse momento tão importante para o nosso partido e dar um pontapé inicial aí para as eleições do ano que vem. E claro que o partido é que cuida disso, a minha função é cuidar da cidade, é cuidar da prefeitura, tocar as obras que estão em andamento e, enfim, trabalhar pela nossa cidade. Prefeito, mesmo com a sua agenda, o senhor sempre fez questão de estar presente nas reuniões que eram feitas pelo partido durante o ano. É verdade, né? É o momento de a gente conversar com as pessoas, com os nossos amigos, militantes, filiados do partido, de prestar contas do nosso trabalho, de ouvir a comunidade e de junto a gente fazer esse grande trabalho pela nossa cidade de Gaspar. Também participando dessa convenção do MDB, o vice-prefeito de Gaspar e presidente do Partido Progressista, Luiz Carlos Spengler Filho, Lu, que faz parte dessa coligação do governo municipal e hoje convenção do MDB, importante também esse aval de outros partidos que estão nesse trabalho no governo de Gaspar. Estamos aqui com certeza prestigiando, trazendo o nosso apoio, né, desejando sucesso aí à convenção do PMDB aqui no município de Gaspar, na qual conduziu o Roberto Pereira como presidente executivo do Diretório Municipal, e acredito para nós darmos prosseguimento, né, ao que vem dando certo aqui no nosso município, a coligação juntamente com o Partido Progressista, na qual nós administramos o município hoje, elegemos o prefeito Cláudio Vandal e eu como vice, e tenho certeza, juntamente com os outros partidos, que vão se juntar a nós para que a gente possa realmente dar continuidade àquilo que vem dando certo no município de Gaspar. Vou conversar com o vereador Ciro André Quintino, do MDB, presidente da Câmara, também veio votar nesse sábado, dia 19, nessa convenção do MDB. Ciro, mais uma vez sendo conduzido Roberto Pereira como presidente e vice Walter Morello do MDB para mais 2 anos. É verdade, né? A recondução até foi uma chapa de consenso. O Roberto continua no comando do partido, juntamente com o ex-presidente também, Walter Morello. Nós continuamos como delegados do partido, né? Delegados das convenções estaduais. Mantemos esse grupo formado, até porque as eleições já estão muito próximas. Não seria hora de trocar, até porque a eleição está vindo, o municipal está vindo aí, está bem próximo. Então nós, como somos pré-candidatos, devemos, por consenso, deixar aqueles que não serão candidatos dar continuidade e coordenação do partido para dar suporte para as próximas eleições. E eu converso também com Ivete Mafra Rames, presidente do MDB Mulher de Gaspar. Falando nessa convenção, Ivete, e também por a mulher, continua com você como presidente durante mais 2 anos. Jean e ouvintes da Rádio Sentinela, o MDB de Gaspar mais uma vez dando uma demonstração de democracia, de participação, de comprometimento político nessa manhã de sábado, que foi uma grande festa democrática do 15 aqui na Sociedade Alvorada. Elegemos o novo diretório do MDB, no qual o Dr. Roberto Pereira continua presidente, e eu também, por aclamação, reeleita presidente do MDB Mulher aqui de Gaspar, no qual nós estamos fazendo um trabalho bastante grande de trazer mulheres à participação política. Nós temos uma meta a nível de Estado de dobrar o número de mulheres, hoje tanto vice-prefeita como prefeitas e como vereadoras. E Gaspar, hoje nós não temos, o MDB não tem mulher vereadora, nós já tivemos em mandato já 2 mulheres, até eu e a dona Marli, e nós queremos resgatar então essa participação da mulher aqui no Legislativo de Gaspar, através do voto, através da eleição de 2020. Ivete, sabemos que muitos partidos correm atrás, principalmente na busca de colocar mulheres como pré-candidatas. O PMDB não vai ter esse problema ano que vem? A legislação eleitoral hoje, ela exige, ela obriga que 30% da participação seja mulheres. Por exemplo, serão 20 candidatos, 7 mulheres candidatas a vereadoras. Nós já estamos com esse quadro definido, nós temos até hoje um número maior do que 7, nós já temos 8 pré-candidatas a vereadores, mulheres fortes, organizadas, com propostas políticas para Gaspar, principalmente com vontade de chegar e trabalhar pela nossa cidade, pela nossa comunidade, e principalmente defender políticas públicas de interesse das mulheres. Vereador Júnior Ostins, MDB de Gaspar, realizando a sua convenção municipal e reconduzindo mais uma vez Dr. Roberto e Walter Morello ao cargo de presidente e vice-presidente. É um momento importante da democracia, né? Nós temos hoje a nossa política formada, né, com base partidária, e o MDB de Gaspar sempre atuante, sempre ativo. E a gente tem esse trabalho conduzido aí pelos últimos 2 anos, então pelo Roberto e pelo Walter Morello. Achamos por bem então reconduzi-los para que toque então o partido, não só o MDB, mas temos também o MDB Mulher, né, com a ex-vereadora Ivete, também o MDB Cultural, a juventude do MDB. Então são braços, né, do partido que estão sempre aí atuando em causas sociais, ajudando a comunidade e principalmente dando as diretrizes, dando o norte para os seus filiados, para nós que somos vereadores, também para o prefeito Cláudio Vandal, do que é o melhor para a cidade de Gaspar e que a gente possa cada vez mais avançar. Começar com Francisco Solano Anhaia, vereador do MDB, fazendo seu voto nessa convenção, reconduzindo mais uma vez Dr. Roberto e Walter Morello ao cargo de presidente e vice-presidente. Hoje estamos aqui novamente no momento democrático, é o momento do 15, o momento do MDB, onde estamos elegendo o nosso diretório e a executiva do partido. Vamos reconduzir Roberto Pereira novamente como presidente do nosso partido, para que nós possamos continuar esse trabalho que está sendo feito na cidade de Gaspar com o nosso prefeito Cláudio Vandal. E o Roberto, à frente desse grandioso partido aqui em Gaspar, que é o MDB, continuará o trabalho para que todos os gasparenses possam usufruir daquilo que o 15 possa oferecer para a comunidade de Gaspar. Começar com o vereador Evandro Andrietti, o Vando, essa convenção reconduzindo o Roberto Pereira como presidente e o vice Walter. É um processo, claro, que é necessário para dar continuidade a esse trabalho do MDB de Gaspar. Sim, Jean, é um privilégio estar aqui hoje, né, fazendo essa votação, o doutor Roberto e no Walter, que já estão aí há tempo conduzindo o nosso partido e conduzindo de uma maneira especial. Eles estão de parabéns, tanto nas ideias, nas conversas, sai tudo bom, tudo graças a eles. O nosso partido hoje é o que é, hoje nós temos prefeito através do nosso presidente e o vice-presidente, que faz um trabalho muito bom na nossa cidade. Com informações da Convenção Municipal do MDB de Gaspar, realizada neste sábado, dia 19 de outubro, na Sociedade Alvorada, reconduzindo ao cargo de presidente do Diretório Municipal do MDB, Dr. Roberto Pereira, com 163 votos, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Cabo.